Dia 27, o dia da sabedoria e da inspiração. O nascido no dia 27 carrega uma energia visionária, intuitiva e profundamente sábia. Sua mente é ampla, conectada a grandes ideias e propósitos, sempre em busca de conhecimento e significado. É uma pessoa de pensamento elevado, que não se prende a detalhes pequenos. Seu foco está em compreender o mundo em um nível mais profundo e, por isso, tem grande interesse por filosofia, espiritualidade e ciência. Aprender e ensinar são partes essenciais do seu caminho. Possui um raciocínio lógico e intuitivo ao mesmo tempo, o que o torna uma pessoa brilhante, capaz de enxergar além do óbvio. Sua visão das coisas é ampla e inovadora e, muitas vezes, os outros demoram a acompanhar seu pensamento. Sua maior força está na capacidade de influenciar e inspirar as pessoas. Com sua sabedoria e inteligência, tem o dom de motivar os outros a enxergarem novas possibilidades e a buscarem uma vida com mais propósito. No entanto, seu maior desafio está em lidar com a realidade do dia a dia. Por ter um pensamento tão elevado, pode acabar se desconectando do mundo prático e das pequenas tarefas cotidianas. Precisa aprender a equilibrar sua visão ampla com ações concretas. No amor, busca alguém que possa compartilhar seus ideais e sua forma única de enxergar a vida. Relacionamentos superficiais não o satisfazem. No entanto, precisa ter cuidado para não se isolar ou esperar que o parceiro compreenda tudo o que se passa em sua mente. Profissionalmente, se destaca em áreas que envolvem educação, filosofia, ciência, espiritualidade, arte e qualquer profissão que permita explorar seu conhecimento e sua criatividade. Pode ser um excelente mentor, professor, escritor, conselheiro ou inovador. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar cético, excessivamente crítico e até mesmo desconectado emocionalmente. Se não souber lidar com suas frustrações, pode desenvolver um certo pessimismo e sentir que ninguém o compreende. Sua saúde pode ser afetada pelo estresse mental e pela repressão de emoções, o que pode gerar ansiedade, insônia e problemas digestivos. Práticas de relaxamento e atividades que tragam equilíbrio entre corpo e mente serão essenciais para a sua saúde. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 27, o segredo do sucesso está em transformar seu conhecimento em ação e equilibrar sua mente analítica com seu lado intuitivo. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Coloque suas ideias em prática. Você tem uma mente brilhante, mas precisa transformar seus pensamentos em realidade. 2. Conecte-se mais com o presente. Nem tudo precisa ser tão profundo. Às vezes, o simples e o cotidiano também trazem felicidade. Use sua sabedoria para guiar os outros. Seu dom está em inspirar. Compartilhe seu conhecimento e ajude o mundo ao seu redor a crescer. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua inteligência e sua intuição em um caminho de sucesso e propósito?